está bastante travado, está tranquilo, está zero, volta também. Gol no 606, cópia. Ao 370, TAN 3226. Uma possibilidade de voar direto ao Zipar? No 60, é o transponder 11935, a frequência de controle. Protegimento correto, chama para o Pushing 03. Zipar 3226. Direto Zipar 3226, graças. Volume 994, autorizado. Pushback acionamento, chama táxi. TAN 3170, no solo aos 42, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette por meia dúzia. Alfa Juliette, para dormir, com muito obrigado. Para os patrões 78. 2000, com muito obrigado. Deixa para 2000 em forma estabilizada, como copia. Para 2000 está aí, forma estabilizada, para 2000. TAN 3226, chame Recife 2545. 2545, 3226, obrigado, uma boa noite, com certeza. Boa. Número 2 no setor, mantenha, escute a vaga para puxa. Aqui Paulo 06. Join the localizer. That's right, Bob. I'm 746. Tower 186. 186. Trip 5317 é o número 2 nesse setor. Tem aeronave da Gol no 03 aguardando para início. Após será o senhor, ok? Yeah. 9610 está autorizado para Maceió, 270 nível. Decola da 10, sai da Puca, Jamo, perdão, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5163 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Tower, good evening, this is Jet 6746. We established on the ILS 10. Yeah, dialogue. 6746, field landing runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Yes, event 6746. Salvador, bom dia, noite, na primeira Gold, transmito para João Pessoa. Boa noite, 96, mantenha a minha escuta agora para cópia, sai da PUC, transição Aracaju. Segue via MJ Alpha, me chama para o outro ponto de espera, no 994. Gol no 606, coordena com a equipe de solo, após a passagem da aeronave, está aguardo, autorizado push no 03. Zero autorizado, para o acionamento, chama táxi. Ali mantém pista 10, no 994. Torre de comando, 286. 286, azul 4, 178, boa noite. Seven four six, on ground at far right. Turn your right to draw the taxi via Alpha and maintain position before Juliet. Alpha, maintain position before Juliet, 46. Salvador, muito boa noite. Azul 4, 178, estabilizado em ILS. 4178, muito boa noite. Continuando a aproximação, aguardando pista livre. Eu tenho um Boeing da Gol alinhando para decolagem. Passando a autorização, azul 4178, informando hoje. Chegando forte, cuidado. Certo, obrigada por checar. Polo 994, livre decolagem da 10, 200 de 1, 4, 0 graus, com 7 nós. Me chama a próxima ponta de Sérgio, na 606. E Alfa, reporta lá, boa 606. 5317, coordena com a equipe de solo após a passagem do tráfego da Goa retaguarda, autorizado puxo no 01. E Alfa, de volta, autorizado, vai para o final, 4178, tem livre pouso na 10, 200, de 140 graus, com 89. Livre pouso na 0, 4178. 1994, decolou 50, 11935, a frequência do controle. 135 ou 994, obrigado. Doutora com 994, boa. Bom dia, cruzando 1600. Confere contato, vigilante. 994. Após o tráfego na curta final, Lima mantém pista 10. Olha, Matheus, após o tráfego, boa, meia. De 9690, repórter quando iniciar o push, por gentileza. Obrigada. Maintain position, sir. Your gate will be 02. Sure. 4178 da Azul, me fala 52, livre à direita. Prossegue via Alfa, chamando seu Juliette. Vai para o final da volta, 4. Na 606, o Zenta de 140 graus com 79, sem livre decolagem na 10. Nativo, nós na 6, só um minuto para sua autorização, por favor. Não, o senhor vai manter a posição e vai aguardar, tá ok? Assim que possível, eu autorizo seu filho. Para o táxi. Prossegue via Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Tripe. Índia Alfa. Ona 606 decolou 55, 119.35 controle. 1935, controle, ligou no 606. Web 6246, abriu de taxi, vai direto, finger 02. 6746, direto, you up to page number 27. Segue via Pátio Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 9.60. Fico 317, a linha decola, fica 10, 201, 4, 0 graus, com 6.29. 1.896, cópia. Copia. 1.896, está autorizado para João Pessoa, 370 nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5157 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Autorizado, João Pessoa 370, saída da Puca, atenção Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, 5157 no transponder, 119.35 o controle, aguardando sua última disponibilidade. O planejamento está correto, mantendo, escuta e aguarda. Aguarda. Quatro no 78, reportando seu Juliette. Está autorizado a alinhar e decolar pista 10. O Zeta de 130 graus com 5 nós. 5317, decolou agora o 57, 119.35 é a frequência do controle. 1935, controle, 5317. O 4178 ingressa via Juliette para o 03. O 896, após a passagem do tráfego azul que vai ingressar via Juliette para o 03, está autorizado o puxo no 05. Após a passagem do azul, puxo de acionamento para o 895. 5317. Em contato, vigilância. Vigilância. Com 5. Pro 606, chame Torre agora, confirmando, chame Recife 2545. Controle Salvador, bom dia, Objet 9610, decolou, vai passar 2000 na sua escuta. Confere vigilância, 9610. 9610. Possibilidade de voar zumbi, está presente? Aguarde. Pode voar zumbi, presente? Está autorizado chamar o centro. Aguarde o 96510, o mesmo está me ligando aqui. Deixa eu atender a ligação rápido. Pista 10, 90 de 1, 13 graus, com 5 nós, gol, 8 nas meias. 5317, sub mantém restrito 360, chame Recife em 1245. 19-35, controle. 19-35, obrigado, modelagem. Salvador, muito boa tarde, é o voo 1896, está cruzando 3 mil pés na saída Fuca, subindo para 390. Quem confere vigilância? Vigilância.